my love, my gold. Can you see my heart, my soul? I know that you dream about it. Come and find your way to remind me every day that I have to compromise. Oh, my heart, my precious night, will you hear me call you every time? I know that I have to slow down. Oh, my love, can you find my heart? Don't you know that it's true? All this love I saved for you. Passei o dia tentando agradar. Não sei direito o que aconteceu, pus meu relógio pra despertar. Se não tocou é só problema meu. Nem sempre a gente acerta em tudo, e muitas vezes fala demais. Mesmo assim, se você me pedir, eu mudo. Ainda prometo um par de ais. Passei o dia tentando agradar. Não sei direito o que aconteceu. Eu juro que pus meu relógio pra despertar. Se não tocou, é só problema. Nem sempre a gente acerta em tudo, e muitas vezes fala demais. Sim. sobre os teus.